Nossa luta não é contra carne ou sangue. Nosso inimigo não é esse ou aquele comando, facção ou qualquer outra organização criminosa. E muito menos autoridades corruptas que por ganância manipulam, vendem nossas leis e roubam nossa dignidade. Nosso inimigo é o diabo, Satanás, a antiga serpente, que desde o início dos tempos vem se ocupando em destruir a humanidade. As ilusões e enganos, a violência e covardia são artimanhas eficazes que levam jovens e velhos a um caminho que na maioria das vezes acabam em morte. Mas nosso amigo e aliado é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, vem em carne, viveu como um de nós, morreu crucificado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e em breve voltará para reunir ao seu lado aqueles que o servem e seguem a sua palavra, que é a suprema verdade. Ele destruirá o diabo e seus seguidores, acabando com toda a desgraça que nos aflige. Com a consciência limpa, estaremos com ele eternamente, desfrutando o doce sabor da vitória.